entender. Você pratica autotortura e acha que é uma fuga, é fraco. Não percebe que logo vai morrer. E o que você fez de você vai pro céu, pro inferno, sei lá, vai saber. Você já não mais troca ideia com ninguém. E o crack te remeteu pro mundo do além. A sua vida é dentro de um porão socado, dormindo o dia inteiro pra compensar a noite em claro, em que ficou roubando o vizinho do lado. Fujão de gás, roupa no varal, bicicleta, sapatos e tudo pra tocar pro crack na bocada. Perdeu as contas de quantas fumou de madrugada. Libera a dopamina, alucina, vicia, tira toda a perspectiva de vida. Devido ao estrago que causa no cérebro, você fica cego, não mais extingue o errado do certo. Inúmeras vezes roubou a própria família, irmão, mãe, irmãs, avós e tias. E sem falar no primo que você viciou, meter ele na clínica, mas ele não se recuperou. Virou um puta noia como você, tome cuidado, fique ligado, você não tem amor próprio. Tá se acabando, você que já foi tanto, tá reduzido a tão pouco. Você não tem amor próprio, fulano. Tá se acabando, e sem contar que você não estuda, não trabalha, não namora, não bate mais bola de fim de semana. E até foi em cana essa semana, com o dinheiro do aluguel, sua mãe pagou sua fiança. Nesse ritmo sua vida acaba nos 20, tão novo, que pena, meu Deus, que triste. Sua mãe culpa seu pai por ter saído de casa e por não ter lhe dado a orientação adequada. Na hora exata ele não estava. Casou contra a mulher, tem outro lar, filhos, outra casa. Você vacila, não vê, não se liga, não sabe dizer que dia é, que horas são, quem é você. Só quer pipar. Alguns segundos valem anos de vida que não voltam mais, que não voltam mais. Lembre-se que aqui se paga tudo que se faz. Ditado velho, batido, esquecido, mas que se aplica no seu caso, devido ao descaso que você tem tido com relação aos seus amigos. Dando a fita da goma deles pros bandidos da área, é pra livrar sua cara, pois deve na bocada. Situação tanto delicada e embaçada daí pra pior. Não adianta chorar, pois eu não tenho dó. Dó mesmo eu tenho da sua família, que está sem dinheiro, sem móveis, sem roupa e sem comida. Se ligar, tente se safar, que vão dar baixa em você. Pode saber você. Você não tem amor próprio, fulano. Tá se acabando, você que já foi tanto, tá reduzido a tão pouco. Você não tem amor próprio, fulano. Tá se acabando, se acabando. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu prometo que não vou mais fumar. Eu tô cansado dessa vida de fugir pra lá e pra cá. Eu não quero mais fumar, eu tô no veneno, eu me sinto me matar. Tá, tá, tá, aqui na rua eu tô ligado que você não vai parar. Desacredito de qualquer coisa que você venha falar. É, não venha falar, não venha me falar que você agora decidiu parar de pipar. Esse seu chaveco é velho demais. Faça um esforço, tente se internar. Um ano passa rápido, ainda mais se melhorar e se curar dessa doença que você quis pegar. É, volte pra escola, volte a trabalhar. Você nem sabe quem está falando com você. E o pensamento amortecido não lhe permite perceber. Não consegue distinguir, não pode ver a quem sou eu, quem é você. Eu sou a sua consciência que você abandonou, largou, deixou. E quem diria que você fosse virar o que virou, a quem diria. E hoje és um corpo de mente vazia, oficina do diabo. É como diz o ditado, com mesmo ter se culpado com sincero nesse trabalho. Fiz de tudo pra evitar esse triste fim. Você se esqueceu de mim. Agora é tarde pra sair do precipício, só com muito sacrifício. Mas eu duvido que você largue do vício. Tem muita gente querendo te matar. A polícia, o tráfico, vizinhos, mano, sei lá. E agora pague o preço por essa sua opção de viajar, de chegar até as nuvens sem tirar os pés do chão. Veja só como as coisas são. Neste momento você está morrendo com um ataque de convulsão. Aqui jaz.